Estou recebendo aqui no estúdio a Wander Lúcia da Silva, ela que é coordenadora da Seja Digital, entidade sem fins lucrativos que atua aí nessa questão, né, da migração do sinal de TV aqui no Brasil. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Olha, primeiramente, parabéns por vocês terem conseguido chegar aqui à rádio mesmo com esse mau tempo. A Seja Digital está promovendo, né, desde o começo dessa semana, uma série de ações aqui em Foz do Iguaçu com relação àquelas pessoas que têm ainda a TV não compatível com o sinal digital. O que é que vocês estão fazendo aí, porta a porta, inclusive, aqui na cidade? Nós estamos fazendo uma visita domiciliar às pessoas. Vamos com uma equipe uniformizada, com uma camiseta da Seja Digital, perguntando se as pessoas já têm a TV digital em casa e orientando as pessoas que algumas delas têm direito a um kit gratuito. Então, nós conversamos com a família e já verificamos. Se a pessoa tiver direito ao kit gratuito, na hora, a gente faz o agendamento onde a pessoa pode escolher o dia e horário que ela quer ir fazer a retirada do seu kit. E esse kit é o quê? É o conversor? É a antena? Como é que funciona? Esse é um kit completo. Ele vem com um conversor, com uma antena, com os cabos e com o controle remoto com pilhas. Ou seja, com esse kit, a pessoa pode instalar na sua televisão e já começar a assistir TV digital. E existe até uma urgência com relação a isso, porque agora, no final de novembro, aí acontece o desligamento do sinal analógico em Foz e municípios vizinhos? Exatamente isso. No dia 28 de novembro, o sinal analógico será desligado. Só vai conseguir assistir TV aberta quem tiver com a televisão preparada para receber o sinal digital. Então, tem muita gente que comprou TV recente, depois de 2010. Então, a pessoa que comprou a TV depois de 2010, a TV já é com um conversor digital, e dentro ela só tem que verificar se ela tem a antena digital. Quem comprou televisão antes de 2010 ou tem uma televisão de tubo, vai precisar de um conversor externo e de uma antena digital para poder acessar o sinal digital. E essa até é uma pergunta que eu lhe fiz fora do ar aqui, com relação à quantidade de pessoas mesmo, né, que não tem justamente essa tecnologia digital, que tem aparelhos ainda com a tecnologia antiga em casa. Você me dizia aqui que vocês têm em torno de 30 mil aparelhos aqui para a região de Foz do Iguaçu? Nós temos, para distribuição gratuita, mais de 30 mil equipamentos. A gente já teve uma entrega de aproximadamente 14 mil, ou seja, nós temos 17 mil famílias que têm direito a um kit gratuito e que talvez não saibam disso. Então, a gente aproveita esse espaço para convidar as pessoas que liguem para a gente no telefone 147, a ligação é gratuita, ou entre no site sejadigital.com.br, onde elas podem verificar se elas têm direito a esse kit. Entrando no site, elas vão informar o número do NIS, que é o número de identificação social. Se tiver direito, na hora a pessoa consegue escolher o dia e horário para retirada do kit. Explicando assim, basicamente, porque a gente sabe que cada caso é um caso, mas basicamente, como é que faz assim? Quais são os critérios que são utilizados até para fazer essa seleção? A seleção já foi feita, então a pessoa já está numa lista. Essa lista que foi gerada são dos beneficiários de programas sociais do governo federal. São mais de 20 programas, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, isenção de taxa de concurso público. São mais de 20 programas. Como são muitos programas, pode ser que tenham pessoas que tenham direito e que não saibam, e que não lembram que em algum momento participaram desse programa. Por isso que a gente faz o convite, se tem dúvida, liga para a gente, verifica se você tem direito ao kit para já agendar e fazer a retirada. E vocês estão fazendo aí essa ação porta a porta aqui em Foz do Iguaçu, né? Passando aí nas casas. Eu vejo, por exemplo, alguns bairros já foram atendidos. Você tem aí até o cronograma de bairros, como é que vai funcionar aqui na cidade? É, nós temos um cronograma de bairros, a gente vai disponibilizando para vocês talvez a semana, porque tudo depende do tempo, né? Por exemplo, hoje nós tínhamos duas ações programadas em bairros, mas infelizmente a gente vai ter que suspender elas para outro dia por causa dessa chuva. Mas a gente pode partilhar com vocês sim a listagem dos bairros e toda a nossa programação até o fim do mês. É, até porque, que nem, né, a programação que eu tinha era até o dia 19, mas você me disse aqui que até o final do mês ainda estão sendo feitas ações por aqui. Isso mesmo, a gente não tem ainda as datas exatas e os bairros depois do dia 19, mas a gente pretende fazer essa ação nos bairros até o final do mês, que é essa ação que a gente está chamando de porta a porta. Portanto, você que está nos ouvindo aqui, né, nos diferentes bairros de Foz do Iguaçu, se chegar aí uma equipe da Seja Digital na sua residência, como você disse, né, uniformizada, identificada, receba a equipe, porque é possível que existam boas novas, né? Isso mesmo, a pessoa pode ter direito ao kit gratuito, e se não tiver direito ao kit gratuito, pode aproveitar e tirar dúvidas sobre o desligamento do sinal e como que ela tem que se preparar para poder continuar assistindo televisão. Pois é, a partir do dia 28 de novembro, né, desligamento aí do sinal analógico da televisão aqui em Foz do Iguaçu, municípios do extremo oeste do Paraná. São mais de 100 municípios, né, nessa São fase, 155 né? 155 municípios que o sinal será desligado. Portanto, né, se atualize realmente quanto a essa tecnologia. Eu agradeço aqui a Vanderlúcia da Silva pela participação aqui na RCI. Vamos só repetir o endereço, o site qual que é? O site é sejadigital.com.br/kit e o telefone é 147, lembrando que a ligação é gratuita.